Olá, eu sou Ricardo Vilas e trago para você o disco do dia. A cada dia da semana, o disco que vale a pena conferir. Amiga, amigo que nos prestigia, o disco do dia de hoje traz o primeiro de uma série de dois programas dedicados ao novo lançamento de Bete Carvalho. Trata-se do álbum Nosso Samba Tá na Rua. Começamos com a faixa título Nosso Samba Tá na Rua, de Roberto Lopes, Alamir, Canário e Nilo Penetra. Rapaziada sambando está feliz, sacudindo com arte este país. Nosso samba tá na rua. Quem ouve no rádio vai logo aumentar. Vai na esquina pra ver o que é bom. Se alastrou, nosso samba tá na rua. De presente o moleque pede ao pai um cavaco e um pandeiro e ele sai. Nosso samba tá na rua. Tem batuque, tem festa, vem ver. Na tendinha, no bar ou no salão. Vem sentir a alegria de ser um sambista também, meu irmão. Nosso samba tá na rua foi gravado no Rio de Janeiro em novembro de 2011. Participam do disco músicos do primeiro time da nossa música. Carlinhos Sete Cordas, no violão de sete, Charles da Costa, violão de seis, Jamil Joanes, no baixo, Márcio Vanderlei, no cavaco, Dirceu Leite, sax e flauta, Paulinho da Aba, Marcelo Pisotti, Beloba e Tchá-Tchá-Tchá nas percussões, Jorge Gomes na bateria, entre outros. Os arranjos foram divididos entre Ivan Paulo e Rio do Hora. Ouça a faixa Tambor, de Almir Guineto, Daniel Oliveira e Adalto Magalha. Vai buscar quem mora longe, tambor. Vai buscar quem mora longe. Vai buscar, vai buscar, vai buscar. Vai buscar quem mora longe, tambor. Vai buscar quem mora longe. Vai buscar, vai buscar, vai buscar. Vai buscar quem mora longe, tambor. Vai buscar, vai buscar, vai buscar. Vai buscar quem mora longe, tambor. Vai buscar quem mora longe. Quando eu chego no terreiro, se estou numa pior, ouço o som do atabaque, eu me sinto bem melhor. Sinto o cheiro da esperança, o prazer me satisfaz. No sorriso das crianças eu encontro a minha paz. Vai buscar quem mora longe, tambor. Vai buscar quem mora longe. Vai buscar, vai buscar, vai buscar. Vai buscar quem mora longe, tambor. Vai buscar quem mora longe. Cada toque do... O álbum foi produzido por Rio do Hora, que fez com a artista a seleção de repertório. Temos ainda a mão de Afonso Carvalho na direção de produção. Um novo disco da Bete Carvalho é sempre um acontecimento importante na nossa música popular. Confira em Chega, de Rafael dos Santos e Leandro Fregonese. Mas chega, chega de tentar te perdoar, já não dá mais pra disfarçar. Amor, hoje não vai dar pra empurrar lá pra debaixo do sofá. Dor, você zombou de mim, brincou com meu amor. Eu já tô cansada de chorar, se o novo amor me convidar, eu vou, mas chega. Chega de tentar te perdoar, já não dá mais pra disfarçar. Amor, ei. Hoje não vai dar pra empurrar lá pra debaixo do sofá. Amor, é. Você zombou de mim, brincou com meu amor. Eu já tô cansada de chorar, se o novo amor me convidar. Mais uma joia rara fonográfica viu a luz do dia. É o disco de Bete Carvalho, O Samba Tá na Rua. Ouça Arrasta Sandália, de Deise do Banjo e Luana de Carvalho, com a valiosa participação de Zeca Pagodinho. Vambora, madrinha, segura firme aí. Chega comigo. Já vai começar, hein? E de novo juntos, né? Trouxe a sandália? Trouxe. Então pronto. Não sou trouxa nem nada. Arrasta a sandália que o samba vai começar. Arrasta a sandália que o samba vai começar. Arrasta, é. Arrasta a sandália que o samba vai começar. Arrasta a sandália que o samba vai começar. O meu samba é de frente, é fundo de quintal. Do morro do asfalto é dito popular. lá. Brasileiro guerreiro de chão de terreiro. Ele é de Carvalho e de Jequitibá. Sai de dentro do peito, não tem preconceito. Emana alegria em qualquer lugar. Arrasta a sandália que o samba vai começar. Arrasta a sandália que o samba vai começar. O disco do dia de hoje traz o primeiro de uma série de dois programas dedicados ao álbum Nosso Samba Tá na Rua, de Bete Carvalho. Um lançamento da gravadora EMI. Pode ser encontrado nas melhores lojas de disco. Mais informações no site da artista, www.betecarvalho.com.br. Fale conosco através de nosso e-mail discododia@discododia.com e nos comunique seus comentários, sugestões e, por que não, elogios, se você curtiu o Disco do Dia. Nosso programa é produzido e apresentado por Ricardo Vilas e sonorizado por Marcelo Lopes. Amanhã tem mais Bete Carvalho no Disco do Dia. Até lá!